Agora vamos falar de um dos hábitos mais antigos da humanidade, que é meter o dedo no nariz. Tão bom. Artigo que apareceu num jornal americano de psiquiatria apresentava recentemente as conclusões de um estudo sobre as verdadeiras motivações do ato de meter o dedo no nariz. Para já, fica-se a saber que quem mete demasiadas vezes o dedo no nariz pode sofrer de uma disfunção psicológica que está pelo nome de... Rinotilexomania. Mas isso, independentemente de trazer burriel ou não? Independentemente, é um peso, né? sim. Por isso, da próxima vez que virem alguém meter o dedo no nariz, podem dizer: para lá com isso, rinotilexomania. Que isso só mostra como vocês são pessoas informadas e cultas. E depois dizem que ouviram isto onde? No CD do livro do Homem que Mordeu o Cão. Muito bem. Já serviu para alguma coisa. Pois, claro. Bom, depois o mesmo artigo diz que um inquérito feito a várias pessoas permitiu chegar às seguintes conclusões. 66,4% das pessoas que metem o dedo no nariz fazem-no por questões de limpeza e desobstrução ou simplesmente devido à comichão. Sim, estamos descansados. Não, isso aí é tranquilo. 2,1% dos inquiridos confessaram meter o dedo no nariz por divertimento. Parece-me um número grande. 2,1%, apesar de tudo. E não é um divertimento, quer dizer. Tu metes o dedo no nariz e... Isto é mesmo giro! Bom, 0,4%, e este número pode parecer muito baixo, mas a mim já me inquieta pensar que pode haver uma pessoa no mundo a pensar nisto. 0,4% metem o dedo no nariz para obter estímulo sexual. Não é para lá meter o dedo? Sim. Senão era sexo nasal. Que é uma prática que, não sei, pode haver muita dúvida sobre ela. E pode ser para um lado ou para o outro. 65,1% dos inquiridos usa o dedo indicador, 20,2% usam o dedo mínimo e 16,4% usam o polegar. 16%? Não é uma narina. É uma força. Quase todos os inquiridos dizem examinar aquilo que tiram do nariz antes de limparem o dedo. Eu gosto deste pormenor. A pessoa vai lá escarafunchar, mas vê o que é que pode interesse científico. Pois, claro que sim. Sabes como é que os franceses chamam os... Nós chamamos macacos, não é? Sim. Os franceses chamam-nos lobos. Lobos. Porquê? Porque quando puxam, quando tiram o macaco, o lobo, sim, do nariz, olham para aquilo e fazem...